coração. Arrependido, prostrado, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Humans were fated to build the monoliths, reaching heaven and returning with a gift. Querido Pastor Pinheiro, é em Jijoca de Jericoacoara, Pastor Pinheiro, é logo mais trará a palavra de Deus. Encontro com Deus.

Toda festa junina tem Santa Helena. O melhor do amendoim. Aqui todos os dias, quanto que não consegue viver sem Jesus? Faça essa oração comigo. Meu Pai, o mundo insiste em me encontrar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei. Viver pra mim, de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei. Quem pode de fato te ajudar? Se alguém se chama Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite. Levante mais alto ainda e cante comigo. Faça essa oração. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem. Ajuda a tua igreja, me ajude a melhorar. Os reis mandavam os levitas, os adoradores, os músicos à frente da guerra, porque eles acreditavam que o poder da adoração era muito mais forte que o poder da espada. Eles mandavam os músicos, os cantores, os adoradores, com seus instrumentos, com suas harpas, à frente das guerras, porque eles acreditavam que o poder da adoração era muito mais forte que o poder da espada, que o poder do cavalo, era muito mais forte que o poder da guerra. Mas isso não mudou, a sua adoração ainda continua sendo mais forte que o poder de uma bala do canhão. A adoração que sai dos seus lábios ainda é mais forte que o poder de uma tropa de choque. A adoração que sai da tua boca é mais forte que qualquer força armada do mundo, porque a adoração que sai dos seus lábios tem o poder de mover o coração de Deus ao teu favor. A adoração que sai dos seus lábios tem poder de mover o coração de Deus a respeito de alguém. Por isso, nessa noite, deixe a sua adoração guerrear as suas guerras. Deixe a adoração que sai dos seus lábios lutar as suas lutas. Diga para essa pessoa que está do teu lado: não é na força do teu braço, não é na força do teu braço, nem das suas armas, mas é na força do teu Deus. O Josué vai ministrar algo de Deus sobre a tua vida. Vem cá, Josué. Receba de Deus em nome de Jesus. Receba de Deus. Coloração permanente sem amônia? É possível. Nova Excelência sem amônia de L'Oréal Paris. 98. Aleluia. Aleluia, Jesus. Diga comigo. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor.

só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça. Só tua graça me basta e tua presença. Diga só tua graça. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Quero abraçar a todos, queridos ouvintes, cadeiras cativas, né? Aqui de Ibu, também de outras cidades aqui do estado do Ceará, também do Rio de Janeiro, da Paraíba, Mato Grosso, do Piauí, de outros estados aí, internautas do mundo todo, do Brasil inteiro, ouvindo o programa Encontro com Deus. O que é que me falta fazer mais? Se é Deus, o autor do hino, relatando o que Deus fez e perguntando, o que é que me falta fazer mais? Olha aí. Eronildo Langijoca, com a sua esposa e irmã Socorro, pastor Pinheiro e irmã Cléo. Mas o que é que me falta fazer mais? Até hoje ninguém faz. Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. Fiz o céu, fiz a terra e o mar, o sol, a lua e as estrelas tão belas. As conheço, chamo pelo nome delas. Coloquei cada uma em seu lugar. Fiz o vento que vive a soprar, as montanhas e todos os animais. Fiz as pedras e todos os minerais. Pastor Paulo Neto, Igreja Missionária Manancial Ebenezer, a Envarjota. Pastor Presidente Paulo Neto, o irmão dos Santos, lá na Serrota dos Carneiros. E o outro querido lá do Sangadouro também, né? E o Eldo, aqui em Ipu. E a esposa do Eldo, né? Alexandra, o nome assim, né? Sei que ela é Mororó também, hein, doutora Efigênia? Aquele abraço, querida Soraya Mororó. De Moisés não quis ouvir o conselho, derrotei Faraó no Mar Vermelho. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. Conduzi os hebreus pra Canaã, para eles não deixei nada faltar. Pela tarde, também pela manhã, alimentei o meu povo com maná. Uma nuvem de fogo a clarear, outra nuvem escura pus atrás. Levantei uma serpente de metais pra curar os que estavam doentes, os feridos das mordidas das serpentes. O que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz, mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. Ajudei a Davi matar Golias, dei riquezas ao rei Salomão, fiz um povo levar pão para Elias, uma jumenta falar com Balaão, fiz crescer o cabelo de Sansão, libertei Daniel dos animais, atrasei o relógio de Acais, fiz a mão se humilhar a Mardoqueu, dei a vista ao cego Bartimeu. O que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz, mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. Pelo Pai fui enviado ao mundo, pra na terra cumprir minha missão. Padeci sofrimento muito profundo, para o homem obter a salvação. Fui tratado como se fosse um ladrão, conduzido à presença de Caifás, que depois de me trocar por Barrabás, na presença de Pilatos eu me pus, para dar salvação por rir na cruz. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz, mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. Ao terceiro dia ressurgir, presença do Pai Eterno, tendo as chaves da morte do inferno, abre e fecha e ninguém pode abrir, o império da morte destruir, esmaguei a cabeça de Satanás, com os meus discípulos eu deixei a paz, deles poder para vencer a peleja, estou voltando para buscar a igreja, e o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz, mas o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz. Novo Pantene com pérolas provitaminas, 100% do... Pai, Senhor, irmão Mendonça, que olha, Deus mãe, abençoe. Obrigada, irmã Neta, por ter se lembrado de mim. Um cheiro bem grande na Letícia. Pai, Senhor, para o irmão Vitor, para o irmão Pinheiro, para a irmã Esperança e para toda a turma das Pedrinhas. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Estou na escuta. Muito obrigado, minha querida irmã Graça, mulher de Deus. Abraçar também a Isabel Lourenço, filho José, do Arimatea, lá em Itapipoca, aqui no nosso querido estado do Ceará. Uma graça, essa é pra você. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a Jesus aqui sofreu naquele dia. Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Ah, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer que fosse Jesus aqui sofrer. Será que você já parou pra pensar que está tão perto este dia? É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira Valeu, Marcos Antônio, valeu a pena. Um abraço, meu querido Eranildo, que ontem mandou mensagem, né, Eranildo, lá de Jijoca, o engenheiro de obras civil. Meu querido Irã Alves, também um ouvinte maravilhoso, lá de Santa Rosa, Niterói, Rio de Janeiro, ele aqui em Umbraio. Ele está sempre em sintonia, uma pessoa ótima, muito bom, uma pessoa boa, do coração, excelente. Falta mesmo só uma convenção. É. Isso mesmo, para meu querido Irã Alves se tornar aí um dos escolhidos de Deus, tem que se converter, né, Irã? De algumas coisas desta nossa caminhada, desta vida, né? E aceitar a Cristo Jesus e participar da comunhão com Deus. Querido Irã Alves, sempre bom ter você aqui, nossa companheira. Olha aí o Marcos Antônio. Com lindo louvor, Pai. Pai, eu estou consciente de que não mereço. Querido Edilson, pastor Farias, pastor Joaquim Franco, a sua querida esposa, ali é... Tu me conheces. O nome daquela ruazinha ali é José Carvalho de Aragão, acho que é. Braço, Comadesma e Puciará, Assembleia de Deus, Comadesma. Só quero te escutar. Deus, quando tu falas comigo, o fogo se acende. Encontro com Deus. Regional. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade, me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima em flama e me faz seu novo Marcos Antônio, pai, vou tocar aqui mais uma para você. E na sequência, vou tocar uma muito linda aqui, pessoal da Assembleia de Deus de Madureira, lá onde tudo começou, né? Orlando, Osvando, irmãos de Madureira, Denis, pastor Vacioni, e agora o Felipe, que é o mais novo aí da equipe, né? Felipe. Irmão Felipe, aquele abraço. Juliano Isaac Ruti, pastor Chiquinho Mendonça, Nova Betânia, Nova Russas. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, força. Há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. Ainda louvarei seu nome mesmo assim. Seu programa de novo e quero pedir um hino. Esse é o Eronil. Dois comendantes para o Senhor. Opa, Eronil. Pai do Senhor. Vou voltando aqui a participar do seu programa de novo. E quero pedir um hino do Noêmio Nonato, Sem Jesus Não Dá, para oferecer a todos os ouvintes do Encontro com Deus. E também, né, graças a Deus que você está de volta, né? Está curado do seu resfriado, né? Glória a Deus que você está bem, né? Graças a Deus, né, Leonido? Um resfriado quis me derrubar, mas Jesus não deixarão. O hino aqui é Sem Jesus Não Dá. Você pediu. Nós vamos agora tocar. Sem Jesus Não Dá, eu quero saber só com quem é aqui. Deixa eu ver. Olha. Sem Jesus Não Dá. Sem Jesus Não Dá. Vamos ver aqui com quem é, né? Boa noite, bom Mendonça, Pai do Senhor. Olha aí, vai repetindo. Voltando aqui a participar do seu programa de novo. E quero pedir um hino do Noêmio Nonato, Sem Jesus Não Dá, para oferecer a todos os ouvintes do Encontro com Deus. E também, né, graças a Deus, que você está de volta, né? Está curado do seu resfriado, né? Glória a Deus que você está bem, né? Seu Eronildo, rapaz, é uma benção. Sem Jesus Não Dá. Que ela, Noêmio Nonato. Ah, você, né? Depois desse lindo louvor, mensagem celestial, o alimento eterno. Aquele que não perece, aquele que não termina lá no vaso sanitário, né? Aquele alimento lá natural. Esse aqui não, esse é eterno. Já já o pastor João Pedro traz o maná do céu, o alimento que permanecerá para sempre, na minha e na sua vida. Vamos lá. Será que os grãos de areia do mar será tão numeroso. As coisas mais belas do mundo. Vamos ouvir do início. Noêmio Nonato. Coisa linda. Vamos ouvir. Eronildo. Engenheiro civil lá de Joca. O irmão Eronildo. Irmã Socorro. Você pode até ter tudo. As coisas mais belas do mundo. Mas sem Jesus não dá. Eu falei, olha aí. As pessoas te odeiam, os amigos te abraçam. Mas se não tiver a paz, não dá. És um alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma. De tristeza é só chorar. Jesus não dá. vida. Sem Ele não dá. Programa Encontro com Deus. A nossa vida aqui é curta. O homem vai e não sabe se volta. Sem Jesus não dá. Senhor Jesus, a todos que estão ouvindo o programa. A palavra de Deus hoje está no livro de Zacarias, capítulo 4. É um texto de 14 versículos, mas eu quero ler para a gente entender o contexto. E tem como epígrafo a quinta visão, o candelabro de ouro. Então diz assim: o anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro, vejo duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja Deus. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado. Louvado seja Deus. A profecia aqui do Zacarias, ela foi entregue diretamente ao governador de Judá, Zorobabel. Zorobabel era descendente direto do rei Davi. E é bom entender que esse período é o período pós-exílio da Babilônia. O povo voltou do cativeiro e agora Deus manda o profeta, Deus traz uma revelação ao profeta diretamente para o governador de Judá, para a reconstrução do templo. E essa reconstrução já estava no coração de Deus, porque o templo tinha sido destruído. Mas agora Deus fortalece aquele homem, Deus coloca no coração daquele homem e capacita aquele homem para reconstruir o templo, para que o povo voltasse a adorar o Deus de Israel. Agora, fica bem claro aqui no texto que não é por questões políticas, por questões religiosas, por questões reais, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força, mas é pelo Espírito de Deus. E agora nós temos uma reconstrução e temos uma renovação, digamos assim, uma renovação espiritual ao povo de Deus. Porque o templo tinha sido destruído por ocasião da invasão da Babilônia, do rei Nabucodonosor, e foi destruído tudo. Foi ateado fogo ali no templo. E agora Deus traz o povo de volta e manda reconstruir o templo. Louvado seja Deus. Então, os propósitos de Deus, eles são realizados e são cumpridos de forma que o homem não entende. Porque Judá estava totalmente dependente de muitas coisas, dependentes de coisas naturais, mas a dependência ao Senhor é uma dependência que tem segurança, é uma dependência que realiza projetos, é uma dependência que torna possível aquilo que é impossível. Foi exatamente nessa profecia que Deus demonstrou o seu poder, a sua autoridade para com o seu povo. E talvez você confie nas suas forças, nos seus méritos, e esqueça de uma força maior que é o poder do Senhor. Deus tem autoridade e tem autonomia. Às vezes nós não olhamos para este lado sobrenatural e queremos agir no natural, queremos agir com as nossas forças, com os nossos méritos, e lá na frente nos arrebentamos porque não é por força, mas é por poder do Espírito de Deus. Às vezes, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, às vezes vem um problema para você, você não se direciona, não pede direcionamento ao Senhor, você quer resolver com as suas próprias forças e realmente não consegue, porque a maior força do universo, ela está no Senhor. Agora, um povo que estava totalmente abandonado pelo poder político, Deus chega junto e Deus fortalece e Deus provê tudo aquilo que o povo precisava, inclusive o templo de adoração. Então, no versículo 12, e acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Louvado seja Deus. Quem são esses dois ungidos que a profecia de Zacarias previa? Exatamente um profeta trazendo a mensagem de Deus, e o governador Zorobabel para executar a obra por força espiritual, por força do poder de Deus. Muitas vezes a gente não consegue realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, porque não entendemos o agir de Deus e não esperamos o tempo de Deus e a vontade de Deus. Então, quando Deus quer resolver, Deus resolve. Quando Deus quer tornar possível o impossível que o homem acha, Deus torna possível. O homem em si, ele precisa entender a superioridade do Senhor e ele precisa aceitar a sua fraqueza, a sua mediocridade diante da grandeza do Senhor. E as duas oliveiras, elas representam os ministérios real e sacerdotal de Zorobabel e de Josué. Já o candelabro de ouro, que era o que servia de o cartiçal, o cartiçal de ouro, ele era um lampadário de azeite, né? Ali se via de apoio 7 lâmpadas que se achavam sobre o vaso que continha azeite e estavam dispostas em derredor do receptáculo. O azeite fluía do vaso para manter as cheias as lâmpadas. O vaso de azeite representa o poder inexaurível e abundante de Deus, através do Espírito Santo. Então o candelabro, ele representa isso, representa o poder de Deus, né, abundantemente pelo Espírito Santo. E as duas oliveiras, elas representam, aliás, eu já falei, né? Elas representam os ministérios. É, por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aqui, Deus deixa claro que tudo que iria acontecer a partir daquela profecia era exatamente procedente da sua autoridade, do seu poder. Não era porque Zorobabel estava sendo o governador que iria conseguir fazer tudo aquilo que Deus predisse ao profeta Zacarias. Quando Deus está no meio do negócio, não tem como dar errado. Todas as vezes que colocamos Deus em qualquer propósito nosso, em qualquer sonho, em qualquer projeto, o resultado sempre é um resultado positivo. Porque Deus, ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem a almazia do homem, Deus não tem sentimentalismo dentro dele. Deus tem amor, graça, poder, autoridade e majestade. Então as qualidades de Deus, os conceitos e atributos de Deus, o homem não tem acesso, o homem não tem como copiar, não tem como cancelar, não tem como impugnar. Por isso que quando a profecia aconteceu, nada daquilo que ainda não existia seria capaz de existir por força do homem, mas agora ia existir por força do Espírito de Deus. O próprio Deus é quem realmente executaria aquela obra do seu templo, e o povo voltaria a adorá-lo em espírito e em verdade. O propósito de Deus era que o povo que veio do cativeiro voltasse às suas origens religiosas, voltassem a adorá-lo em espírito e em verdade. E foi isso que aconteceu. Judá passou agora a um outro estágio de adoração, porque o templo agora está construído. As pessoas que estavam cativas na Babilônia, elas estavam sem cultuar ao Senhor. Não tinha relacionamento, as pessoas não tinham relacionamento com o Senhor, porque estavam em terra estranha, não podiam adorar o Deus de Israel como adoravam em Judá e Jerusalém. Então, o que eu quero dizer para você é que tudo que você precisa, tudo que você sonha, que você anseia no seu coração, coloque na mão do Senhor, coloque na mão de Jesus. Jesus é o único que pode te ajudar e é o único que pode realizar aquilo que tu não pode. Aquilo que está impossível para você, colocando na mão do Senhor, vai se tornar possível. Aonde há escassez, o Senhor leva fartura. Aonde há esterilidade, o Senhor leva abundância. O Senhor leva fertilidade. Aonde há fome, o Senhor leva o alimento. Aonde há choro, o Senhor leva a alegria. Aonde há tristeza, aonde há desânimo, o Senhor leva a sua fortaleza através do Espírito Santo. Algumas vezes ficamos desesperados, achando que estamos abandonados pelo nosso Deus, e a gente fica esmorecido, a gente fica naquela fraqueza, naquele desânimo, achando que tudo acabou, que a gente não vai conseguir atravessar o deserto. Mas quando colocamos na mão do Senhor e dizemos para o Senhor: Senhor, até aqui eu estou, mas daqui para frente eu não consigo mais. Agora eu quero chegar ao fim, mas com o Senhor. Eu quero transpor essas barreiras, essas muralhas. Eu quero atravessar esse deserto, este vale. Mas as minhas forças, elas se exauriram aqui e eu não tenho mais como prosseguir. Mas com a tua força, eu tenho certeza que eu irei prosseguir e irei realizar essa travessia. É assim que funciona com Jesus. É Ele quem nos dá fortalecimento. É Ele quem nos traz a força que não temos, que é a força espiritual. A nossa força natural, ela não é capaz de ir além. Além daquilo que conseguimos. Mas a força espiritual que o Senhor Jesus nos dá, essa sim, essa é capaz de ir muito além da sua imaginação. É através dessa força do Espírito Santo de Deus que o homem caminha rumo à sua salvação, que o homem caminha rumo às mansões do céu. Basta aceitar o Senhor, basta ser fiel ao Senhor, confiar no Senhor, professar a sua fé no Senhor, e tudo será tranquilamente resolvido. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Chuva